Gil, tu tem que aprender a sofrer, meu filho. É assim, ó. Tô entrando. Parecia um sonho. A gente fica junto. Depois eu toco as músicas de ladrão, hein? Na chuva, sem medo de amar. DJ Mauro. Lembra, Mauro? Lembra. Os caixa baixa estão por aqui. Olha, caixa baixa! E já gravando o CD a partir de agora. E Mauro Paquita tá bem ali, ó, bem do ladinho, ó. Parecia um sonho. Obrigado, Max da Retro aí. Junto, Paquita! Andar apenas chuva, sem medo de amar. Bora, Tchaka! Lembra de tudo. Nossa, GDS tá aí, rapaz, vai embora. Das tardes de domingo. Carolzinha. Da mágica no olhar. Fabiola! Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. Retrato, a gente se abraçando. Bora começar assim, vamos lá. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Te amo. DJ Fabiano, bora, Fabiano. Hoje você pode chorar, tá vendo, filho? Meu saudade chama. Eu volto pra você. E assim. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Obrigado, Frank! Coração pedindo. Agora casada, né? Pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. Olha, aniversário da Preta! Patrão aí do Hell Village, pode crer! Amor não dá. DJ Mauro. E meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei. LG, vai pra tua casa, mano! Não dá. E aí, Peiaia? Ficar sem você não dá. Rapidinho essa sequência, rapidinho! DJ Mauro. Rapidinho, tá? E aí, Jorge? Agora! Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Meu parceiro Spoca também tá com a gente aí. Obrigado, Spoca! Me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. E o que é? Meu amor, você me deixa. Pino, cuidado pra não descarregar teu celular, hein? Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim. Mas o que? Mas sempre. Era impressão, rapaz! Meu amor, fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Meu amor, é gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. Nessa cama, tira a chama. Nada faz. Essa aqui, só mais essa. Meu Acreditou em todas as promessas de amor. E agora? Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Caixa baixa! Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Basta, Hadley! Galera da Top Som, bora, Rafa! Fabinho! O quê? Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de pó. Olha o Pitbull da Rota do Mar. E também o Bang da Marcante. Pode ser. Eu mentia, só mais essa, ó. Só mais essa. DJ Mauro. Vou mandar pra Santa Catarina esse CD. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o Alaô. O tempo passou. Bora, Teco, dá pra dançar. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela. Pra ser meu amor. Ai, morrer pra lá. Bora! Desce, clima. Bora, Max Hadley. Chico! Tito Pirata também tá aí, obrigado, maninho! Bora, bora! Na sala, no chão me deito. Yuri GDS. E a cabeça não para. É irmão gêmeo, é? Me ampara, querendo. O Henrique, o Léo! Errava logo, hein? Rindo da minha cara, me fazendo de otário. E o quê? Bora, Taylor! Fica suas insinuações. Me provocou. Tudo mudou. Se prepara, chumbo trocado, amor. Porque eu mereço um recomeço. Tenho direito de amar e ser feliz. Porque eu mereço. Mauro, sabe quem tá aí com a gente também? Meu parceiro Chubi. Ei, Chubi. Essa sequência que ele começou, eu vou te contar. Porra, ainda nem Tijuca isso, mano. Amar e ser feliz. Bora girar! Gira, Mauro, som, DJ Mauro! DJ Mauro! O homem acordou inspirado hoje, Chubi. Ah, tu tá aí, Cleiton? Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. Como... Obrigado, Cleiton! Cleiton Alves da Top Santa tá aí também. Obrigado, Maninho! Vem uma mensagem de alguém. E aí, Coelho? Mando de meu bem. Os olhos se enxergam. É, ganhei, ganhei. Mas, e agora tô no beco sem saída. Porque te entreguei a minha vida. É tudo viado. Só quis brincar. Moisés Coelho! Quer conversar, Moisés Coelho, ó. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. E em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver você chorar me pedindo perdão. E agora? Pode fuder que não... Eu vou chupar. Pode chorar. Obrigado, Ju. Valeu, Paulinha! Isso eu bebi duas latinhas, bora ver, né? Vou voltar pra você. acabou de me perder. Ah, é tudo certo, tudo dois, tudo dois. Fica à vontade, Paulinho, valeu, Ju. É disso que eu tava com saudade. Ih, rapaz, tocando, Fabiano, eu te como, meu filho. Meu parceiro Oziel da CL também tá aí com a gente, Mauro. Curtindo blindado no Porto São José. Buda, Buda, Buda. Fez aniversário, não me chamou, né? Minha vida e você. Formiguinha PDP! Tomou nem banho, formiguinha, mano. Não, mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Que em breve eu vivo rir da sua cara e vou ver. Meu amigo Yuri você também tá aí com a gente. Yuri GDS. Pode chorar. Pode, pode. Pode chorar. Alexandre, cadê o Juninho, velho? Que nunca mais eu vou voltar pra você. Bora, Débora. Pode chorar. Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Eu tô gostando de uma prostituta. Baixa o som. Mas é... Puta que é bom, que faz tudo, rapaz. Tô de olé com a prostituta. Empresário Felipe da Caju aí com a gente. Empresário, é? É. Da construção Bora civil ainda. Bora chumir! Eu viajo nela, eu tiro o orgasmo dela. Hoje eu começo a impressão aí, hein? Segura no jeito, é pra se gastar. Eu gosto de luxo. Vou tocar a do Paquito, ó. Eu amo mesmo, segura no jeito. É pra se gastar. Onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Bora, Paquita, cadê? Um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Paquita tá canoa, rapaz. Onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é? Mais pólvora! DJ Lohan que tá tocando. Minha amiga Clícia aí com a gente também, Mauro. Isso mesmo. Ela é responsável lá pelo Ibiza. Opa, bora lá, bora fechar lá, mano. Mas qual é o Ibiza? Ibiza acústico, é? Isso, tá ali, ó, a patroa. Ai, patroa, bora com ela, mano. Vou fazer chover. Eu adoro uma patroa. Sábado tem cervejada, só que lá não tapa não, papai. Mas o Uber pega normal lá, hein? 50 centavos, o Robson e o Mauro lá. Hoje não. Tá aí com a gente hoje. A presença ilustre dele. Meu parceiro Teco. Velha guarda, Teco Móvel, ele é a primeira dama. Vou fazer show. Direto do Rio de Janeiro, isso. RJ. Curtindo o Mauro Som no Porto São José, garoto. Ele tá falando até carioca já, mano. E sábado. Sábado agora tem 6-0 da Top Som. Lá na Marambaia, papai! Um metro, sucesso total, Rafael! Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é? Muito mais pólvora, garoto! Acelera! Tchaca, não começa, por favor, hein? DJ Lohan que tá tocando! Bora, Carolzinha! Explode o bagulho! Juninho Pirata aí com a gente também. Frente a frente com o Brinaldo. Vou puxar o seu cabelo, te dar bastapão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma. Cadê o Tarcísio, hein, rapaz? Já tá falando sozinho, hein? Mauro, quando der, dá uma olhada na retaguarda. O formiguinha do barreiro aí. Ele queria só 15 cortesia hoje. Neguinho do Marajó também tá com a gente. Mano, Neguinho! Sapo da Libera! Tito, aguenta o sapo aí, mano. Ele já tá rico, já? Vou puxar o seu cabelo, te dar bastapão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau. É tchau. Quem namora? É tchau. Quem namora? Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Tô te te bota no lugar. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de... Fabiola, descruza o braço, Fabiola. Namora, é tchau pra quem namora. Até a Rafaela tá de braço descruzado. Namora, é tchau pra quem namora. O top do Barreiro tá aí com a gente também, junto com meu parceiro Formiguinha. Quem tá casado, fica tomando uma de boa. Eles comemora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Vê se o Gil sumiu aí. É tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô com moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas. Os dois minutos atrás eu vi ele. Moisés Coelho. Esse DJ. Não, assim não. Acho que aí tá perdido pra cá, mano. Não. Ele falou pra mim mais sério que ia curtir o Mauro hoje. Esse que é meu medo, rapaz. Agora de 1.200 ela quer subir na garupa. Aí eu ia falar não, mano, mas já que quer. Pra quem não sabe, Moisés Coelho, o DJ oficial da banda Fruto Sensual, tá aí com a gente hoje. Eu tenho uma presença ilustre aqui no Mauro Som. Obrigado, Moisés. Tamo junto, garoto. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher do Pará. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Toma. Bora, Darlene. Bora, Teilo. Lulu. Cara trancada e eu já sei o porquê. O Vavano tá aí com a gente. Mudou quando soube quem é. Ei, Vavano, tava com saudade de ti. Eu sempre deixei bem claro quem és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversa. Olha, também quero desejar um feliz aniversário aí pra Lígia, a Naja, lá da carroça na saudade. E aí, Lígia? Como se eu tivesse outro. Tá com o patrão Vavano. Já disse que tô firme com... Aí tá bem, hein? Deixa de ciúme, foca... O padeiro Vavano. Você vai me perder. Tá na hora de perder. Canta. Todo mundo tem um passado. Me diz qual foi o pecado. Minha amiga Jennifer também tá aí com a gente. Também. Junto com a minha amiga Clícia. Ei, Jennifer. Eu não esqueci, não. Passado, deixa de apontar o culpado. Só tu não. Cadê a Paulinha? O quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. O zap do DJ Mauro no telão aí, ó. É só mandar um alô. Trocou meu nome. Quando a gente fez amor, no peito vazio ficou. Fingi não ouvir. Por enquanto só tem cortesia aqui, ó. Quis aceitar, você nem ao menos tentou consertar o que fez. Meu parceiro Pretinho do CDP aí com a gente. Lá do conjunto, obrigado, maninho. Chorar. Ele soube que o DJ Fabiano tava de volta. Ele falou assim: eu vou lá no porto que eu vou rever. Então pronto. É meu. DJ Mauro tocando ao vivo pra galera. Vai. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot vai. Meu parceiro Isaac do Campinho também tá aí. Obrigado, Isaac. É. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot vai. Super Hot vai. Evoluiu. Ritmo agressivo, sexy. Cadê o Gil? Levando levadas que você. O Gil sumiu. Eu sou o Ian. Vibro Kevin 3, eu tô passando de ficar mexer. Seja na linha do PPG, pode começar a descer. Vai ver, não vai ver o Kevin 3. Tá vendo só, Gil? Seja na linha do PPG. Olha onde o Gil tá ali, ó. É, gostei. Olha, aguenta o Buda aí, que aí tá o Ario, mano. Tá jogando gelo o caralho pra cá. Evoluiu, ritmo agressivo, sexy. Cadê o Gil? Levando levadas que você. Gil, tu quer alguma coisa aí, Gil? Olha, o Gil não presta, tá ouvindo? Esse que é meu medo, mano. Não, tô avisando, né? Agora, se elas quiserem... Meu parceiro Cássio também tá aí com a gente. O Mix, o Luke. Bora, Luke da Pereira! Curtindo o blindado hoje no Porto São José. Não podia ser diferente, né, Mauro? Então, a gente tocando de tudo hoje pra galera. E foi, acabou a música? Acabou, eu acho, né? Caralho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Entra assim, sai molhado. É nesse vai e vem. Entra assim. Olha o camarão da MB. O Nixo da MB. O PH do MB. Vai e vem. O BH do Barreto da família Marabá tá com a gente aí. Juntamente com o Rian. Se acaba, vai descendo até o chão. Ela senta assim. Galera da Marabá tá 3 dias no Maurócio. Valeu! É, galô, Rian. Vai descendo até o chão. Fica de quatro. Fica de quatro. Vai descendo, vai começar, vai começar. Traz uma pra gente aí. Dando câmera. A galera da Marabá. Vai começar. Trepa, trepa, trepa, trepa. A Ellen no bar do Repá. Ela não sabe nem onde ela tá hoje, mano. Calma, calma. Parabéns, não. Acabei de comer tocar, pô. Barra espadinha no chão. Depois, Ellen. Já fez aniversário 3 vezes esse ano aí. Ai, droga. Agora que comecei a tocar, mano. Bora, família! Ai, droga. Esse é o DJ Lohan, tá bom? Bora, parabéns. E ela é mulher, DJ Lohan. Toma, toma, toma, toma. Porra, Ellen. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bora! Agora você não tem, mano. Após o aniversário da patrulha do Hell Knight, velho. Daqui a pouquinho os parabéns, viu? Só esperar o Chris chegar aí. Galera da Oficina Nogueira também tá aí com a gente. Cumprimento especial pra essa galera aí. Muito respeito e carinho. Oficina Nogueira curtindo o Águia Blindado hoje no Portinho. E o DJ Mauro detonando as melhores. Olha o batidão, batidão, batidão, batidão. Vai, Mauro, vai. Para de brava, mami, na maluca. Já bateu na minha cara por causa da sua vagabunda. Ela é sutada, muito maluca. Me mandou embora de casa. E aí, Tayane? Bora na China. Voltei. Paspo. Voltei. Paspo. A carroça tá baixota e a Juju com a boca chupa. Coutinho, dá uma espirradinha aí, uma espirradinha. Tá fraco, hein? DJ China, o insuperável. E você? Dá uma espirrada aí, dá. Tá, parece a minha gala isso aí, mano. Bora! 4 punhetas por semana. É. Ih, Fabiano, o que que tu tem, mano? Aí a gala sai assim, né, mano? Ah, 4 por semana, pô. Não sei, comigo é pressão, mano. Ah, é mesmo? Mano? Eu vou alugar, qualquer dia eu tô guardando um dinheirinho aí, que eu vou alugar esse helicóptero, mano. Vou alugar. Olha aí, baixinho. O negócio é chegar e gozar rápido. Vai! DJ Mauro. Do Mauro Som. É a Maiara, Mauro. Primeira dama do Teco aí com a gente. Acabou, acabou. Agora é carioca, mano. Ela só veio comprar o açaí e já tá voltando. É o DJ Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. Ei, Cris. Tu vai. Rapaz, o Cris veio até de sapato, Gil. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai... Bora, Cris. Céu, piranha, dentro do helicóptero. Peguei agora, hein, Cris. É o piloto e o Pia é o copiloto. O Guga é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pau? O Gil tocou 4 vezes. Você me perdeu. Tu vai dar pau? Caralho, velho. Dá pau? Tu vai dar pau? Olha, tô assinando a carteira aqui do pessoal, tá vendo? Céu, qual que vai ser? Piranha, é, tu quis o céu, tu tá... Quem vim 3 vezes pro Mauro, eu tô assinando a carteira. Dá ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? O Spoca trouxe a dele ali, mano. O Spoca tá em falta, hein? Vou deixar você escolher. Aproveita. Aproveita. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Aí, Pierre, já fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando, não. O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando. Aê! Não tô brincando. Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando. Para, Jerry! Não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Sexta tem point show, hein? Já te me dei de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa te me dei de lado, puxa amigo e vem dançar. Minha amiga Thay Santos aí com a gente também. Que o Livinho vai te olhar. Direto na vila, pode, curtindo o Mauro Son. Pode sentar. Ela falou pra mim que ia viajar. Pode sentar, pode. Mas ela soube que o Mauro vinha tocar hoje. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrado em você. Balança a bunda agora. Eu quero ver descer. Balança. Vanda, tô te mandando as fotos aí, maninho. Você descer. Balança a bunda agora. Eu quero ver você descer. Meu parceiro, o Chubi aí com a gente também. Do seu ladinho esquerdo, Mauro. O Chubi? Isso. Chubi das meninas. Idiota. Idiota. Idiota. Tomou strip pra caralho. Quer sentar na minha piroca. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Tomou strip pra caralho. Quer sentar na minha piroca. Tomou strip pra caralho. Quer sentar na minha piroca. Transava todo dia. Já vi, mano. Agora tu tá depressiva e quer ser minha amiga. E quer ser minha amiga. Vai tomar no seu cu e na bucetinha. Olha, tem um move parado aqui, Júnior. Cu e na bucetinha. Vai tomar no seu cu. Bora botar esse move aí pra funcionar, hein? Vem de embalo, vai pra casa do caralho. Vocês não estão aqui? Bora botar pra funcionar aí. E vai se fuder. E vai se fuder. Quer me dar buceta, traz uma amiga com você. Gabriel, bora botar esse murro pra funcionar aí, mané. Com você. Já tá com o olho vermelho, mano. Buceta, traz uma amiga com você. Afilando, tu não deu valor. Afilando, tu não deu valor. Posso até ter... Não vou pagar, hein? Ficar nunca faltou, então tu para de chorar. Ameaçou. De chorar, para de chorar. Se quiser... Ontem pegou tudo, mano. Mas só vai chupar. Se quiser, você tem chance. Mas só vai chupar. Se... Vi nas lanches aí com a gente. Mas só vai chupar. Mamou. Junto com o Helge Lais. Fudeu. E a primeira dama de aniversário hoje tá no berço. Daqui a pouquinho tem uns parabéns com o DJ Cris. Vai pra puta. O melhor DJ do mundo. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Para mandar a minha nua pra lá. Coisas da vida. Bora, bora! DJ Mauro. Bora, Douglas! Pode chamar que ela vem. Vem. Pode chamar. Daqui a pouquinho eu vou tocar mais marcante, hein? Bora, Taylor! Dança na bunda também. Marcos, é tu que tá aí, maninho? Na bunda também. Bora! Ei, Raíssa! Ei, Raíssa! Tá tudo bem aí? Como ela tá toda gostosa. Toda siliconada do jeito. É, guaçapa, baixa o braço, siliconada, mano. Siliconada do jeito que o bonde gosta. É, Tito. Sapo velho aguardo, sabe? Só eu sei, mano. Ela tá na 17 com as suas... Eu lembro do sapo lá na Jump, mano. Puta... É, com a onde? Na Jump. Último usado, Loratio, pra Doc, sempre trajado no bolso. Meu parceiro Replay Taxista, ele e a primeira dama, Dona Ivone aqui, frente a frente, olha a bicada do Águia que é violenta. A noite vai ser foda, coisinhas daqui. Fala, Ivone. Pra frente, pique o brilho da corrente. Fabiano tá sofrendo, Cris. Ela olha. Vamos. Chama ela. Vou te falar a verdade, Cristian. O Mauro falou pra mim que era tu e o Gil que tava sofrendo. Só o Lurian tocava pressão aqui. Chama ela pra fuder. Só era Rocha e Sertanejo que ele falou. Chama ela pra fuder. Mas ontem pegou fundinho. É tu, Júnior. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Mauro, ela quer os parabéns aqui. Depois, parabéns só depois. Respirar um pouco. Não é nem teu aniversário, olha, o que que tu quer? E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. E eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu... Bora, chube! Respirar... E aí, peia? E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Sentou e... Paquita, não joga gelo pra cá. Porra, tchaca. Moisés já foi até embora, Moisés. Essa fase de gelo já passou, mano. Oi, senta, senta, senta. É doido, né? Senta que eu sei. Carol. Que tu gostou, senta, senta, senta, vai. Ah, tu sabe aonde, né? Senta, Felipe da Caju. Tá, vai, senta que como eu... sempre, ali no meião, né, galera? Senta, senta, tomando uma de boa. Assim que tem que ser, Felipe. Felipe nem se mexe mais, rapaz. Daquele jeito. Voltei pras putas. Ih, rapaz. Tá me instigando, Mauro. A Carol senta a caixota e a Jojo tá com cachorro. Voltei pras putas. Voltei pras putas. Essa vida de solteiro, confesso que é uma loucura. Terminei com ela, me mandou morar na... Olha, rapaz, tem uma notícia quentinha. Que tem um aí da Marabá que vai ser papai do ano. Ê, mulher! Voltei pras putas. Me chama pro mijo, hein? E a Jojo tá com cachorro. Tu é esperto, pegou o outro microfone, né, Fabiana? É doido, é? Esse é baixinho que me... Braba que mina maluca. Olha a Brandinha Moranguete. Ela tá com a gente aqui, obrigado, Brandinha. Onda, ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito. Voltei. Bora, Maíra! Voltei. Carioca. As put, a Carol, tá tudo no CD, hein? Jojo, olha também um abraço especial aí. O Alex do Treino 5. O Juninho Louco. O Eric Louco. O Eric Louco. É tudo louco, é? O Júlio Bonitão. A empresa 5. Ela me mandou morar na rua. Só pra ela ficar. E acha o réu que lá te manda foto, meu irmão. Olha a cara da ela, impressão, meu irmão. A Carol senta a caixota e a Jojo tá com cachorro. Vou botar essa tua foto aqui no telão, Eli, pra tu ver aí. A Carol senta a caixota e a Jojo tá com... Vander, bota essa foto dela, impressão aí, mano. Legenda Funk, original. Olha, o patrão Cássio da família Eco tá aqui. Epa, até acabou a música, ó. Daquele jeito. Voltei. Mauro, sabe quem é papai do ano também? Quem, Fabiana? Formiguinha do Barreiro, diz que é o segundo filho dele. Será que é dele, rapaz? Se for pra criar, é fácil. Existir é que é difícil. Só pra ela ficar ciente. Voltei, voltei. Bora, Chubi. Não vou falar nada que eu me lembro do Gabriel. Ih, rapaz. Calma, Fabiana, tchaca, calma. Tchaca, não fala nada, hein? Sangue da família é forte. Que o Gabriel tem que tá tudo desconfiado? Quem é, Gabriel? Pra se falar de amor, tem que machar. E como? Eu já vivi o amor e posso falar. E aí, Alexandre? Tá abraçando e tudo, né, meu irmão? E refazer. Eu não me vejo mais. A família do acústico tá aqui. Você feriu meu sentimento. Minha amiga é a Clícia. Mentiu, me usou. É a Clícia do acústico. Quer mais. Vai lá beijar ela logo lá. Você feriu meu sentimento. Do Bezerra. Oh, Bezerra, é? Tem outro amor, vou encontrar. O Alaô. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. tá a Clícia e tá minha amiga também, Jennifer, aí com a gente. Toca, DJ Mauro, toca pra galera. Toca assim, vai! Tá bom, mano. Vai! Ele disse que me amava. Ó, tá lindo. E nunca me deixaria. E nunca me deixaria. Eu não vou. E é, Fabiana. Chamando de amor. Foi só mentira. Foi... Fala que tu é o dono e resolve, amor, mano. Mas não me machucou. Viu aí, baixinho? Não vou ficar te esperando. Porque já tem. Vê se o Rafa da tua piscina tá aí, mano. Já não lembro dos teus beijos. Nada marcou. É, até o sapo veio hoje, mano. Os meus sonhos que eu só vejo. Assim que eu gosto. Esse é o fenômeno. Esse é o fenômeno. Você não me merecia. Tampouco o meu amor. DJ Maldinho Eduardo. DJ Maldinho Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipse é o fenômeno. Estou camada de amor. Vinas! Parece que o aniversário é do Vinas. Olha ali no meio aí, ó. Meu coração conquistou. DJ Jailson, o fenômeno das batidas do norte. Faixa do churrasco, lá pelo Maião. Ou não? Tá chegando o aniversário do macho, hein? Vai ser aquela resenha, né, macho? Vai preparando os vizinhos. E aí, Chubi? Espero por você, volte pra mim. Sem você, vou sofrer. Meu corpo sente a falta de você. Ou não, ou sim. E é, Léo? Espero que você. Tá vendo a visagem? Confie em mim. Sem você, não sei viver. Nossos caixas abaixo da sacramenta! Estão por aqui com a gente! E o quê? Mas eu decidi, vamos voltar, amor. Não, eu não quero te ver chorar. Você é doida. É tudo que eu sonhei pra mim, amor. Me diz como vou viver se te deixar. Olha o que eu achei aqui! Bora, sim!